forte a chave, final da onda 73, frente, baixante, cara. Foco Charlie, Charlie autorizado, pouso Cristão no 7, vento no 60 graus, 102. Azul 4462, nas falas 22, livrando 121 desse balado. Direita 219, 4462. O Salvador, azul 4462, visual aqui, sua azul 4462, taxi via Alfa e reportando para a Juliette. Taxi Alfa e com a mãe da Juliette, 4462. Foco Charlie Charlie, falou os 23, seu táxi é para o pátio? Afirma, atrasado da cueca, pátio, Felipe. Ilhéus, no temos o 6237, temos o 6327. Tá correndo, perdão, tô falando, cara. 6327 da Avianca da Oceana para Ilhéus 240, copia? Copia, na pessoa. Autorizado Ilhéus 240, Golf 677, após conforme a rota do plano, decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda e Ilhéus. O controle opera 120 decimal 8, aciona 5420, cotejo. Autorizado Ilhéus 240, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Ilhéus. 5420, transponder, controle de saída 20518, chamé 6327. 6327, correto, quando pronto, me impossibilidade de acionamento no 01. Tomará quando pronto. Levou o foco, Charlie, Charlie. Da Juliette 4462. Azul 4462, após o voo da Gol Liberal, você vai prosseguir via Juliette para o 03. Tração do Pode da Gol na sua frente, a posse do Pede 03, 4462. Solo Gol no 649 para o táxi pronto, 106 a bordo, autonomia de 2 horas e 5, alterna Aracaju. 2 horas e 5? Afirmou. Prossegue via Índia em Alfa, que é o ponto estéreo, condição à torre, 1186, ajustado, 1019, agora bom voo. Índia, ponto Vera, 26, 109, obrigado, bom dia, 64. Salvador, boa tarde, voo no 396, com informação, Tango. Boa tarde, no 396, estou na identificação. ITAP desce para 4000, altímetro 1019. Voo 1396. Ok, com 1019 na Mari, ITAP 4000, voo 1396. Sim. 649, uma boa tarde. Mantém o ponto de Paraguai de protocolos. Autorizada na Caju, nível 190, da cola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direta na Caju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5436 no transponder. Temos aprovado o nível 190, Aracaju, decola da 190, compreendo pouca transição. Aracaju, 5436, a senhora, e controle saída 120.8. Correto, confirmando, empate 3, chama pronto, pushback, acionamento, trip 5627. Diga, Matheus, empate 3, chama lá aí, quando pronto, 5627. Salvador, Sané 6321, boa tarde. Sané 6321, boa tarde. Informação em curso uniforme, Brasília 320, pronto, copy. Afirmativo, prossiga, temos ação no robô seu uniforme. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 190 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesolo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5427 no transponder. Sanéia 6321, autorizado nível 320 para Brasília, decola da pista 190, curva à direita após decolagem, saída Arbor, transição Elefa, Pesolo 1705. Controle 120.8, transponente 427. Correto, remota 13, chama pronto, pushback acionamento, Xané 6321. Chama pronto, pushback acionamento, remota 13, Xané 6321. Bono 807, reporte estabilizado, localizador. Estará estabilizado, 807. Bono 649, decola aos 30, controle 119, 120, confirmando, 120, decimal 8. 208, boa tarde, no 649. Sou Salvador, boa tarde, com 1649, na saída da EL, não sei se você passa 2 metros. Bono 649, contato radar, subindo para o 240, voe direto da EL. 240, direto da EL, no 649. Copa Golf para Serra November Charlie, Quebec, nível 070, só um instantinho, copy, confirme o pátio que encontra-se a pista que decola. Só um instantinho, coordenação, hoje, Papa Golf. Estabilizando a LS, 1807. 1807, complete aproximação final, torre 118.6. Certo, ma'am. 3217, desça para 2000 pés, ajuste 10119, autorizado final LS, reporte estabilizado localizador. 2000, reporte estabilizado localizador, 3217. Gol 1396, desça para 3000 pés, ajuste 10119. Tarde, sem autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 109, ajuste no 09. Boa tarde, livre pouso, gol 1807. Salvador, reportado, Scalker 2-1, Salvador 1-6-0. Portugal 21, Scalker Dente, Bonfa Arrive, Descent, Silfata 050. Seventh level 050, Bonfa Arrive, Scalker 2-1. Saner 6327 no 1, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportará para o táxi, Saner 5729, redução para 2009. 2009. Está na remota 103. E centro Recife, 1260, alternativa 1288. 260-1288, 1649. 1649, corrigindo, 1251, a primária. 251, obrigado, 1649. No perfil da saída Aron. O controle 120, decimal 8 e aciona 5414 no transponder. Ativo na Aerostar com 3 a bordo, copiado, acionamento, táxi de decolagem agora com a torre 1, 1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste 19, um bom voo. 1-8, decimal meia. Obrigado, até daqui a pouco. 1-3-9-6, descendo para 2000 pés, ajuste 1-0-1-9, é ponto estabilizado localizador. 2000 pés, estará estabilizado. Torre Salvador. Muito boa tarde, 3217, autorizado no final da 10 e mais trabalho. 3217, boa tarde, tem autorizado pouso pista 10, vento 160 graus 089, ajuste no 019. Livre pouso na 10-3-2-7. Nada no para ingresso. Alfa, agora já está de diante. Bom, 8-7. Para já, 44, a sua identificação. Posição Conde, mantendo nível de voo 100, voe Coral. Web 5729, está ficando algum desvio? Negativo, 5729, modo pro, de pelo. Pode prosseguir na descida, cruza 5300 para 4000. Descida para 3000 pés, o ajuste é 10019. 3000 pés, 10019, web 5729. Redução para 1809. Viu, 5729. Taxi, Oceania 6321, o nosso seu B 76, está com 3 horas de autonomia, Terra Goiânia. Oceania 6321, deve ser autorizado inicialmente até através do 05, mas seguindo o foco sem da companhia, finalizando o push no através 04, e após prossegue com o número 2 até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 1, 18 decimal 6, 12, é o ajuste 1020 agora, um bom voo. Ativa, ajuste em 5, o táxi está autorizado até o través do 05. Vai prosseguir como número 2 atrás do próprio centro da companhia. Muito boa tarde, boa tarde. Paulo Bossa, 3155, informação. Telefone. 396, completa aproximação, torre 1 18 decimal 6. Web 5729, desça para 2000 pés, autorizado LS, grau crasso na frente a 6 milhas, é um Boeing 737. 72000 pés, seguindo o tráfego, chamar estabilizado, web 5729. Paulo Salvador para o táxi, Oceania 6327. 94 a bordo, 0305 de autonomia, alternando Brasília. Oceania 6327, terceira via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1 18 decimal 6 12, o ajuste 1019, um bom voo. Terceira via Índia e Alfa, até o ponto de espera, lá 118 decimal 6, Oceania 6327, grato, boa tarde. O voo no 807, após a passagem do segundo tráfego da Avianca, no táxi, passando agora através de 612, após o mesmo ingresso a Juliette, 09 ao portão. Após o tráfego da segunda da Avianca, o voo 1807, confirme qual o 09? Afirmativo, 09. Táxi. Autorizado, táxi, chame para o ingresso no 7, ajuste no 09, Oscar Papa Golf. Campanha 2 no 7, táxi via Alfa Juliette 10 ao portão. Alfa Juliette pelo portão no 0, Campanha 2 no 7. Campanha 155 pronto, copo? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o pêndulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5435 no transponder. 340, Guarulhos autorizado, via plano de voo, pêndulo 44. Decola da 10, curva direita da AEL, Leda, Eudes, 208, controle, acionado 5435. Correto, portão 8, chama pronto, inspecionamento, tá 3155. Chamará, 3155. Via o critério, voe Mária sem guiar o termo. Localizando o assinado 5729. 5729, complete a aproximação final, torre 18 decimal 6. Torre 18 6, boa tarde, web 5729. Bom pouso. Obrigado. Golf, reporte a linha de pronto. INE AS Final, report steps. 2000 feet, 1019, BLS approach, 021. Delivery. 6729. Antônio 4, foi autorizada a descida para o 080. Descida para o 080. Passou no 4 desse então para o 060. Descida para o 060. Tá, 1219, vou 1396. Gol 1396 no solo, livrou na Fox Touch. Gol 396, táxi via Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01, 1396. 7 após o web ali, mantém. Após a passagem ali, mantém o chané 6327. Apagou, foi observe 737 na curta final no zero. Após passagem do tráfego, tem livre decolagem. 140 graus, como zero nosso. Objeto 5729, solo 45, livrando 121 decimal 9, mantendo a posição e chamando 121 decimal 9. Mantém a posição e chamo 219, 5729. Brother John, established? Seven, solo 321. Qual é 18 decimal 6? 48 décimo 6, pessoal, 021, total, obrigado. Sola aos 46, controle 120, decimal 8. Tô. Controle Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, prossiga. Decolou da 35, na saída Aron, cruzando agora 510, curvando à direita. Oscar Papa Golf. Vente, contato radar subindo para o 070, na saída Aron. Tô. Papá, Mike, Eco, Delta, boa tarde. Informação em curso uniforme, confirmando destino Manati. Bom dia. Vertical 021, continue approach, depart chart, find and gear down and lock. The wind 140 degrees, 1 to knots. Atim, Sarah, 1020. Continue approach, depart chart, 021. Confirmando autorizada a decolagem, meta de 150 com 12. Autorizada a decolagem, 10, Chané, 6327. 5627, puxa acionamento 43. Matheus, só confirmando o transponder 0125, foi supermodulado. Só me confirma o POB, o Mike Eco Delta. Reto acionamento, táxi decolagem agora com a torre em 118, decimal 612, o ajuste 1020, Mike Eco Delta, bom voo. O trip 5627 no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Acusarei. Parte 4, reporte para o táxi. Vertical 021, clear to land on 110 in 140 degrees and 2 knots. Vertical 021, clear to land on 110 in 140 degrees and 2 knots. climb runway 10, final 0-1. Oceaner 6327, decola aos 48, controle 120, decimal 8. 1208, controle, Oceaner 6327, grato. Oceaner 6321, após a passagem da aeronave Airbus da Air Portugal, ali mantém decimal 0. Estima ativo, a vista da aeronave da TAC, após a passagem da mesma, ativa bem, ativo com 0. Fechou. Final 240, Oceaner 6327. Quebec Serra, prossiga. Pente, mantendo 1500 pés, ajuste em Salvador 1-0-2-0, reporte para IP. Ok, Guardião 03, estou sendo dotado, prossiga ao... Até a interseção, reporte para ingresso e decolagem. Portugal 021 on the ground at 50, contact now ground 121 the small diner. 119, what are the small diner? What? Portugal 021, vacating runway 10. Portugal 021, taxi via Golf after taxiway Alpha and report before taxiway Juliet. Golf Alpha will call you before Juliet and Portugal 021. Taxi 35627, nós temos 67 a bordo, 6 dezenas mais 7, autonomia é de 3 horas e 50, alternativa Salvador. 35627, taxi via pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre em 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste meio 20, bom voo. Ok, autorizado via Pátios, 3-1, Índia Alfa, ponto espera 718, 612, 5627. Um bom dia.